Ed Jam, mantendo só as melhores. Agora eu sei, sei, sei, sei, agora eu sei que todo meu amor a você eu entreguei. Se eu lhe dei, dei, dei, dei, se eu lhe dei todo meu coração a você, sim, eu lhe dei. Não me faças Sim.

prazer. A gente dá, mas tem que receber. Vamos trocar de carinho, só eu e você. Baby, o que você tem e não pode me dar? Eu também não posso comprar. Mas se vem trocar no calor, sou um comerciante do amor. Sentido, eu não sou nada sem você.

vamos virar a situação entre você e eu. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Tão triste assim, sem ter você. Me magoou, meu coração, você quebrou. E me deixou, tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Virar a situação entre você e eu. Me magoou, meu coração, você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Me magoou, meu coração, você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar entre você e eu. Alô, não sei o que diz pra você, Jorge Pena com vocês. Mas você já no pique do Brega Roll. Vamos lá, moçada! Dance, dance, dance. O Edja. Dançando agarradinho, com jeitinho, miudinho, você vai gostar. O ritmo do brega é maneiro, quero que o Brasil inteiro aprenda a dançar. No meu Pará. Um passo pra esquerda, um passo pra direita, o corpo colado, fazendo caqueado, com muito rebolado, que o brega tem em Belém. Todo esse embalo, eu juro que não paro, eu quero é dançar. Passo pra esquerda, passo pra direita, com o corpo colado, fazendo caqueado. Direita, o corpo colado.

Eu já falei meu tropical, Mengão e Trovão Azul. Falei no brasiliano e também no pop som. Nova dimensão, Furacão Negro, Itamaraty. Falei rubro negro e o Impala tocando por aí. Agora eu vou falar naqueles que eu ainda não falei. É além do magnético, Globo de Ouro e Alve Azul, JA e Fluminense, Premier e o Vascão, Pinheirense e Canarinho, Vanguarda e Arrotão, Furacão 2000, Príncipe Negro e o Transação, JA Som, JA Silva, o Elson Nido e o Guerreirão. Tem o Trovão Negro, o Super Laser e o Iverson. Tem o Vulcão Negro, São Paulo e Cruzeiro e Reganação. Agora eu vou falar naqueles que eu ainda não falei. É além do magnético, Globo de Ouro e Alve Azul, JA e Fluminense, Premier e o Vascão, Pinheirense e Canarinho, Vanguarda e Arrotão, Furacão 2000, Príncipe Negro e o Transação, JA Som, JA Silva, o Elson Nido e o Guerreirão. Tem o Trovão Negro, o Super Laser e o Iverson. Tem o Vulcão Negro, São Paulo e Cruzeiro e o Reganação. Furacão 2000, Príncipe Negro e o Transação. JA Som, JA Silva, o Elson Nido e o Guerreirão. E o melhor do brega, meu amor. Tchaca, tchaca, na butiaca, minha flor. Tchaca, tchaca, na butiaca, meu amor. Tchaca, tchaca, na butiaca, minha flor. Quero fazer tchaca, tchaca, na butiaca contigo. Tchaca, tchaca de amor. Venha fazer tchaca-tchaca na butiaca comigo, venha cá, minha flor. Tem tchaca-tchaca de lado, tchaca-tchaca deitado, tchaca-tchaca de pé. Tem tchaca-tchaca apressado, tchaca-tchaca suado, como você quiser. Tem tchaca-tchaca sem tchaca, tchaca-tchaca com tchaca, qual é o que você quer? O tchaca-tchaca é gostoso quando é tchaca-tchaca de homem com mulher. Eu quero fazer tchaca tchaca com você. Tchaca tchaca gostoso, onde? Tchaca tchaca na butiaca. Ai, meu butiaca é muito bom. Tchaca tchaca na butiaca, meu amor. Tchaca tchaca na butiaca, minha flor. Tchaca tchaca na butiaca, meu amor. Tchaca, na butiaca, minha flor. Quero fazer tchaca, tchaca, na butiaca contigo. Tchaca, tchaca de amor. Venha fazer tchaca, tchaca, na butiaca comigo. Venha cá, minha flor. Tem tchaca, tchaca de lado, tchaca, tchaca deitado, tchaca, tchaca de pé. Tem tchaca, tchaca apressado, tchaca, tchaca suado, como você quiser. Tem tchaca, tchaca sem tchaca, tchaca, tchaca com tchaca, qual é o que você quer?

onda passageira. Tu vai fazer um monte de besteira. Vai receber paletó de madeira. Cuidado com a noia, ela é traiçoeira. Cuidado com a noia, meu irmão. Na noia você rói até o caroço e vai parar lá no fundo do poço. Fica igual bandeira de pirata, só pé de osso, pé de osso. Olha, cuidado com a noia, meu irmão. Você vai vender logo o botijão. Fogão morreu de sala e geladeira. A cama, travesseiro e colchão. Cuidado com a noia. Sai fora. A noia é uma onda pra otário. Tu pode viajar para o Calvário. Já arrancaste a pia do banheiro. Tu já vendeste o vaso sanitário. A noia é ingrata. Ela te mata. A noia é uma onda que não dá. Você tem logo que se afastar. Você tem que estudar e se formar. A noia tá querendo te matar. Da noia sai fora. É hora. Tu já vendeste o teu guarda-roupa, o sonho e a tua televisão, a calça, a camisa e o sapato. Olha o buraco no teu pulmão. Cuidado com a noia, meu irmão. A noia é muita enganação. A noia se apresenta em três tipos: talco, gesso e farinha de trigo. É um perigo. É um perigo. Por isso digo. Tu vais fazer um monte de besteira. Vai receber paletó de madeira. Cuidado com a noia, ela é traiçoeira. Olha, cuidado com a noia, meu irmão. Da noia você rói até o caroço e fica igual bandeira de pirata. Só pé de osso, pé de osso. Cuidado com a noia, meu irmão. Você vai vender logo o botijão. Fogão, móvel de sala e geladeira. A cama, travesseiro e colchão. Cuidado com a noia. A noia. A noia é uma onda pra otário. Tu podes viajar para o Calvário. Já arrancaste a pia do banheiro. Tu já vendeste o vaso sanitário. A noia ingrata, ela te mata. A noia é uma onda que não dá. Você tem logo que se afastar. Você tem que estudar e se formar. A noia tá querendo te matar. Da noia sai fora. Tá na hora. Tu já vendeste isso teu guarda-roupa, o sonho e a tua televisão, a calça, a camisa e o sapato. Olha o buraco no teu pulmão. Cuidado com a noia, meu irmão. A noia é muita enganação. A noia se apresenta em três tipos: talco, gesso e farinha de trigo. É um perigo. É um perigo. Cuidado com a noia, meu irmão. É, amigo, vendeste tua casa e o teu carrão. Sai fora da noia, ela te deixou na mão. O melhor do brega, brega, brega, brega.